0, pronto, objeto 749. 749, decolagem autorizado no 0, vento 080 graus com 129. Isso, decolagem, objeto 749. Decolou 57, controle 1208. Controle 1208, obrigado, bom dia, 6749. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Web 6749, livrando 1800. 6749, bom dia, contato radar, 340, direto Leda. Direto Leda, da presente, muito grato, 340, 6749. Taxa direita via Índia, ponto de espera da 10 chama pronto, altímetro 10 no 4. Índia, ponto de espera chama pronto, 10, 1 no 4. espera a próxima. 57 no teste, decolagem autorizado no zero, vento 090 graus, com 95. Autorizado a decolagem, 57 no teste. Salvador, bom dia, Webjet 5898 no 10, ciente da Delta. Webjet 5898, bom dia, autorizado com 340, observilou no 6, decola da 1-0 com curva direita na HL, Lesa Bridge. Controle 1208, aciona 5167. Controle 1208, tá no 10, puxa acionamento, 5898. Já tá pronto? Pronto. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, obrigado. Controle 208. 208, bom dia, 5797. Bom dia. Bom dia, controle de Salvador. Web 5797 decolou. Se escuta. 5797, bom dia, contato radar. Subou 340, direto Leda. 340, Leda, 5797. Para o táxi, BOV 77, autonomia 35, alternando o Galeão. 5898, táxi autorizado, pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera da 1-0, chama pronto, altímetro 1-0 no 4. Índia e Alfa, chamando ponto de espera pronto, 5898. Salvador, bom dia. Rio 5976, transfere. Está cruzando 180 para 150, Tony TAP. Rio 5973, acione a identificação, voe direto Duna, desça para 2000 pés, que negando a 094. Direto Duna, o Rio 5973, na 094, confirma. Estimativo. Dado. WebJet 5717, chame Recife, 1251. Recife 1, bom dia, senhorita, 5717. Bom dia. Autorizado a decolou 10, controle 208. 208, obrigado, bom dia, senhorita. 5898. Autorizado, reportará, interceptando 5973. Controle de Salvador, muito bom dia, WebJet 5898, está passando 2000. WebJet 5898, bom dia, contato radar, subo 340, direto Leda. Direto Leda, obrigado, Web. 5898, chame Recife 1251. Recife 251, obrigado senhorita. Bom dia, Web 5898. Bom dia. 5973, solo aos 20, na minha escuta, Kilo Parte 3. Escuta, Kilo Parte 3, 5973. Salvador, 3597, bom dia. 3597, bom dia, acione identificação autorizada, chegada bom, se desça para 410, que negar no 014. Para 410, no 014, 3597, chegada bom. Gol no 995, autorizada, sinal LS. O 804, acione identificação, autorizada a chegada bom, desça para o nível 050. Identificou, desce para o nível 050, na chegada bom. T597, reduza para 2309. Reduzindo para 2309, tá? 3509.